E o Questão de Sensibilidade de hoje dispensa sua introdução musical, porque o que temos para vocês tem uma duração maior e, portanto, nós já vamos anunciar o material de hoje, que é muito especial, fechando a participação de Mozart na história da música clássica e especificamente no período clássico dessa história. Nós trazemos o seu Requiem, o seu famoso e belíssimo Requiem, numa gravação muito, muito especial da Filarmonia, Coro e Orquestra, com a regência do afamado maestro Carlo Maria Giulini. Oh. Thank you. E ainda na emoção da infinita beleza dessa obra magistral de Mozart, o Questão de Sensibilidade se despede de você. Renato Tavolieri Filho, um abraço, até amanhã.